uma boa noite. Meio ambiente. Um pescador foi preso no rio Amazonas, acusado de tráfico internacional. Ele foi preso com supositórios de maconha e disse que queria apenas pirar o cu. Portugal. O ministro da Pesca português foi demitido. Em entrevista, o presidente disse que demitiu o ministro da Pesca porque ele tem minhoca na cabeça. Cidade. Bancos podem entrar em greve. E mendigos fazem manifestação. Com a greve dos bancos, eles não terão onde dormir. Agora a notícia da semana com o comentário do professor Cidira. Professor? Pois é, Nelson, olha, realmente depois de acabar com a carreira, vocalista do Charlie Brown troca a banda por Sepultura, não é? Eu fico curioso cada vez mais com essa empatia póstuma ao ser, né, que a morte traz, não é? Morreu o Chorão, aí todo mundo nas redes sociais começa a virar fã da banda, aquela coisa emotiva, um monte de foto do cara, com algum trecho de música dele, né? Aliás, é clichê isso, não é? Nas redes sociais sempre teve esse tipo de homenagem póstuma ao cancioneiro, onde você pega um pedaço da letra, não é? De toda essa parte lírica da música do artista, cola numa foto, põe a data de apresuntamento do famoso e está lá feita a homenagem. E fica lindo, não é? E aí, meu querido ouvinte, que eu peço que você preste atenção nessa resultante. Porque, por exemplo, se o latino morre, Deus queira que não, não queremos ser processados aqui, não é? Isso é um mero exemplo sobre a análise de um contexto de composição das músicas, não é? Mas vamos aqui criar um feliz cenário hipotético onde latino deixa sua existência. Não dá pra propor uma foto do cara em preto e branco, toda sóbria, e me escrever, ó, baby, me leva, 73-2013, não é? Ou pior, aquela foto triste, latino de óculos escuro, com aquela olhadinha pra baixo, não é? Estilo modelo, todo sério, e aí a frase, não adianta chorar, 73-2013, tipo, não dá. Você tem que ter o senso comum, você que tem aí em casa o senso comum deve reconhecer isso, e por isso fica aqui feito este apelo pela música de qualidade. O que estaria então na homenagem a Mr. Catra, não é? São coisas que nós queremos e também não queremos saber. Nelson? Ok, professor Cidilha, muito obrigado e atenção para os jogos do próximo sábado pelo Brasilesmão. Meio-dia tem Esporte Clube Super Bonder e Colo-Colo. Às 3 da tarde é a vez de Botafogo e Sai Correndo. E às 8 a bola rola com Vasco da Gama e Todo Mundo Gosta. E não perca domingo, clássico da UEFA com Benfica e Toma um Cafezinho. A transmissão às 3 da tarde, exclusiva da Rede TV, a rede de TV que mais deve no Brasil. Muito bem, e o Escola News desta semana fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais novas novidades novíssimas novamente para vocês de novo.